juntar as nossas mãos, fazer um culto de louvor e adoração. Vamos só louvar, expressar nosso amor, oferecer um sacrifício de louvor. Vamos só louvar, levantar as nossas mãos, fazer um culto de louvor e adoração. Vamos só louvar, expressar nosso amor, oferecer sacrifício de louvor. Se você chegou aqui tão triste, oh yeah, abra o coração para o Senhor. Deixa derramar de alegria e de poder. Você vai sentir uma nova restauração, oferecendo a Deus louvor e adoração. Vamos só louvar, levantar as nossas mãos, fazer um culto de louvor e adoração. Vamos só louvar, expressar nosso amor, oferecer um sacrifício de louvor. Fecha os teus olhos, deixa Deus te tocar. Ele vai preencher todo lugar. Se você chegou aqui sem sentir comunhão, veja agora, pela fé, Deus segura em tuas mãos. Vamos só louvar, levantar as nossas mãos, fazer um culto de louvor e adoração. Vamos só louvar, expressar nosso amor, oferecer um sacrifício de louvor. Oferecer um sacrifício de louvor. Oferecer um sacrifício de louvor.